Já estou cansado de viver aqui. Este mundo é mau, só tem tristezas. Mas na minha pátria não há. Ali está.